pedimos, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, graças, nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, Deus eterno, reina em cada coração.